3190, pode prosseguir com o 3190, aguarde, ok? Mantenha antes da Juliette. Seu Salvador, boa tarde, objeto 6722, transfere, tá 2,5 do tempo. Boa tarde, objeto 6722, altímetro no 017, continue aguardando pista livre. Guardando pista livre. Boa noite. Aguarde antes da Juliette, ok? É, previsão de ingresso após o início do táxi do Boeing da Gol, ok? O Gol no 755 está com 123 a bordo, 3 horas e 4 de autonomia, até na Campinas, pronto para o táxi. Sente Gol 1755, táxi em frente, Índia, ponto espera, chame a turno no 86, ajuste no 017. Eu mantivo no 017 ajustado, ponto espera, 686, com 755 pela Índia. Tá 390, ingresso via Juliette, portão 05, após o Gol. Após o Gol, Juliette, 0533190. Gol no 013, na escuta. Sempre, prossiga. Coordene com sua equipe de sala para iniciar o acionamento após o parqueamento do ATR da Trip na remota. Acionamento ou push? Confirme. O acionamento autorizado, pushback por conta da equipe de solo, chame para o táxi, Gol no 013 após o trip. Camará, obrigado. Airport Gal 022, ready to copy. Go ahead, Airport Gal 022. Airport Gal 022, clear to destination Lima, Papa, Papa Tango, flight level 370, via Peslu 10 until November, Tango Lima, then via flight Penrose. Take off from runway 10 after departure, left turn, Puka departure, Zipar transition, call code 5153, departure control 120.80. Portugal 022 is clear to Lisboa, level 370, Upper Zulu 10 until Natal, after flatland route, runway 10 for takeoff, after takeoff left turn. Puka, Zipar, Squawk 5153 and 120.8, Portugal 022. Air Portugal 022, ready back, correct, call me ready. We are ready, Air Portugal 022. Air Portugal. Chegou no meio, no 2, se livrou. Air Portugal 022, stand by to start up. Pode. Fala, bom no meio, no 2, se livrou. Bom no meio, no 2, táxi via Alfa, mantendo-se da Juliette. Alfa, vem mantendo-se, bom no meio, no 2. Air Portugal 022, ground. Stand by to start up, ok? Standing by. Falou, tá, 3, 1. Operador aqui pra posicionar a aeronave. Sim, tá 3, 1, 9, 0, vou entrar em contato com a infraero. Romeu, tá lógico a copia. Hotel Oscar, voo local, mil pés, da coluna 7, curva direita, inicialmente corredor axé. Transponder 0197, controle 120.80, torre 1186. Direita 219 solo, boa tarde. Direita 219, boa. 1186. 2219. 5219, chama o centro Recife, frequência 1260, alterna 1288, bom voo. 260-288, obrigado, até a volta. Azul 4206. Azul 4206, Recife aprovado, nível 370, via Peruísque 58. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5176, controle 1120.80. Gente, autorizado 370, via Hotline de voo, Peruísque 58. Decola da 10, saída Puca, transição a Caju. Corriqueira após decolagem, 5176, transponder 120, decimal 8, controle azul 4206. Azul 4206, cotejamento correto, chame pronto. Gente, azul 4206. Pronto, Juliette, boa no 612. No 612, mantenha a posição antes da Juliette. Vai manter, vou aumentar. Salve Salvador, boa tarde, objeto 6722, livrando as suas coisas. Boa tarde, Web 6722, Alfa, mantenha antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette. Táxi Gol no 093, 165, Galeão 3:45. Change Gol no 093, táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera, chame torre no 186, ajuste no 097. Que pátio Índia, chama torre 286, obrigado. Controle 120, decimal 8, tamo ruim, boa noite. 208, boa, obrigado. Companhia, chame para o táxi. Presidente, a próxima passagem da aeronave da companhia está autorizada, mão 9, decimal, chamada para o táxi. É Portugal 022, clear to start up, call me ready to taxi. Passarap, contra o taxi, é Portugal 022. Voo no 612, após a passagem do tráfego da companhia, Juliette, portão 09. Posso a companhia Juliette para o 09. TAM 3567, copia. Copia, pronto. TAM 3567, Brasília, aprovado nível 380, via Pêsulo 17. Decola da pista 10, perfil de saída Arbora Elefa, curva à direita. Transponder 5172, controle 120, decimal 80. Autorizado para 80, Pêsulo 17, decola 10, curva à direita. 172, transponder 280, controle 3567. Tá 3567, cotejamento correto, chame pronto. Pode parar. Salve Salvador, boa noite, Gol 1856. E autorização para Recife, ciente informação, Romeu. Boa noite, 56, aguarde, cópia. Escuta. Positivo, 6722. Juliette 06, 6722. Graças a Juliette, foguete 62. Solo, tá 3145. 3145, seu plano chegou agora no sistema, aguarde. Afirmativo, seu plano tá cópia. Ciente, aguarde, eu ainda não tenho a rota, ok? Chegou pra mim, porém eu tenho que confirmar pro Centro Recife a rota, aguarde, tá 3145. Eu confirmo se está incompleto. Confirmado. Está incompleto o nosso plano novamente, tá? Quanto espera, já 10. Agora na Bravo. Só isso, ok? Mas o seu plano tá certinho, já cheguei com a sala de tráfego. Tá ok, então não aguardo. Controle, é o Mike Golf Mike. Mike Golf Mike, chame torre 1862, eu confuso. Tá, bom trabalho. Vou no 601, no torre 186, bom pouso. 186, obrigado, 01. Torre Salvador, é o papapapá, Mike of Mike. 356, Recife, aprovado nível 390, via Peruí 58. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5167, controle 120, decimal 80. Autorizado para Recife, nível 390, aerovia Eberly 58. Decola da pista 10 na saída Foca, Caju, primeira curva esquerda. 5167, transponder 20.8, controle de Salvador, 1856. Boa noite, 56, cotejamento correto, chame pronto. Chama pronto, obrigado. TAM 3145, copia. Demativo. TAM 3145, Galeão, aprovado nível 380. Rota via Pêsulo 10 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda, após direto bridge, curva direita. Transponder 5410, controle 120, decimal 80. Autorizado 380, Galeão, Zulu 10, SMAP, depois conforme, Dael Leda, decola da 10, depois após bridge, 5410, 208, controle, 3145, portão 4, pushback, acionamento. Só 3145, cotejamento correto, aguarde para o pushback. Temos um, tem alguma previsão, senhora? Assim que o Boeing da Gol iniciar o táxi no setor e o Airbus da Portugal iniciar o setor e passar a retaguarda. Trip, correção. TAM 3145, confirme se copiou o solo Salvador. Afirmativo, tem dois tráfegos da Gol e da TAP. Afirmativo, aguarde. Para o táxi Gol 1925, estamos com 1-1-6 a bordo, 3 horas 58 de autonomia, alterna com 20. Gol 1925, táxi via Índia, ponto espera, chame torno 186, ajuste chano 017. 17, no ponto espera, 186, obrigado, boa noite. É Portugal 022, taxi approved by April 1, India until holding point, runway 10, at the holding point, call 1-18-60, ultimate setting 1017. Apron, India, holding point 10, 118.6, altimeter 017, Portugal 022. Salvador, Azul 4206, posição 1, está pronto para o pushback finalmente. Aguarde, Azul 4206. Posição, Azul 4206. Trip que chamou o solo, prossiga. Trip, prossiga para o solo. O 5201, na remota 13, solicita o estacionamento. Pela sua esquerda e na vertical da lista da Parica para evitar o cruzamento com o tráfego instrumento, ok? Posso aplicar a razão 2000 aqui? Me ajuda então, o senhor aplicando a razão de descida maior ao senhor cruzar abaixo do tráfego, muito grato. Muito grato. Quer saber se já expirou nossa plano de voo? Afirmo, 1944. Aguarde que eu vou confirmar com a mão comigo. Solo Salvador, boa noite, ao voo 1601. Boa noite, voo 1601, no táxi via Alfa, mantenha a Cida Juliette. Alfa, Cida Juliette, voo 1601. Decolagem, pistão no zero, vento 170 graus com 08 nós. Decolagem, gol 925. Boa noite, eu vou 1940. Seria por gentileza qual seria a saída prevista para Guarulhos, a primeira aerovia Upper Zulu 10. 1940, provável da El Leda após direto bridge. Da El Leda bridge, muito obrigado. 08 nós, Romeu Hotel Oscar. Também sem restrições em pelo, ajuste no 017. 3 mil pés, meu 143. Acompanha. 3629, cheque equipamento, ruído de fundo, aguarde cópia. Beleza, chegamos. 45 da TAM, coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após a passagem do Airbus da TAP e chame para o táxi. Primativa, após o tráfego da TAP, está autorizado o acionamento. Olá, os 35, controle 120, decimal 8, estão bom, boa noite. 208, obrigado, boa noite. Do Kilo Papa Vipa, atingiu o número 510. Sente quilo Papa Vitor, mantenha no 1510, reporte rotatório ou avistar no campo. Atatará rotatória, quilo Papa Vitor. Doutor Salvador, muito boa noite, gol 925, passa agora 1700 pés. 925, boa tarde, contato no radar, só 360, saída Argo. Saída Argo, subindo para o 360, gol no 925. Papá Mike of Mike. Mike of Mike, prossiga. Está acionado aqui do acionado já no pátio da... Desde o ataque até o pátio da... Aerostar. Michael, Mike, chame a torre 1186 para o táxi. Na Leão 143, informa o tráfego, posição de 12 horas, 5 milhas, rumo leste, mantendo no 1510, Charles 310. Torre do Salvador, Papa Tango, Eco Tango Índia. Boa noite, Eco Tango Índia, final 17, autorizado, reporte na curta final, o ajuste 1017. Obrigado, Índia. Oi, Hotel Oscar, decola aos 37, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. Obrigado, 120, decimal 8, Romeu, Hotel Oscar, boa noite. Autorizado 360, Amper Zulu 10 C-Bridge, após conforme plano, decola pista 10 da Euleda, após direto bridge, 120, decimal 8, e transponder 5404, tá 3629. Tá 3629, cotejamento correto, chame pronto. Chamar a próxima, 3629. Fala Salvador, voo no 601, no, na Alfa, próxima Juliette. Mantém posição, voo no 601, previsto, portão 03. Gente, mantém posição, previsto 03, 1601. Chamei 1143, livre do tráfego, agora 9 horas, esse é 2000, autorizado final do ILS, reposto estabilizado. Reposto estabilizado, 6143. Olha. Pô, sei que tá meio difícil, mas cara, aqui o, tá uma sujeira do caramba aqui no, no... Não tem como dar uma limpadinha aqui, não? Frequência. De terra aqui no, no para-brisa. Frequência do solo. Ok. Joga uma água aí. Papavito, 6 filhas, rotatória, avistando o campo. Quilo Papavito, chame torre, 1-1-8-6-12, bom pouso. Muito obrigado, Vitor, boa noite. Tá bom, 1-1-4-3. 5-7. Ciente, 1-5-7, então 3-1-4-5, Índia, ponto de espera, chame torre, 1-1-8-6, ajuste, 1-0-1-7. Índia, 18-6, obrigado. Bono 601, 97, o táxi do Arbozatão, Juliette, 03. Juliette 03, observando Fernandesatão, gol no 601. Rotatório aqui pro Pavito, inicie 360 pela esquerda, aguardando autorização para reinterceptar a final no 7. Ok, Vito ainda está 4 milhas, reduzindo aqui, Vito. Pega o acionamento. Tá 3567, aguarde. Tá físico. Lado 01, no 7, no transporte. Ciente, reporte farol da barra, mantendo as condições visuais, 1.000 pés. Romeu, hotel Oscar. Reporte farol da barra, 1.000 hotel Oscar. 4206 na escuta. Rápido, bom, 4206. Coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após o parqueamento do Boeing da Gol no 03. Ciente, após o parqueamento do Gol no 03, vai coordenar o pushback de acionamento do 4206. Tá 3567, livre acionamento, chame para o táxi, porta 1-0. Vou estar ao táxi, 3567. Uma vida rodatória, iniciando curva pela esquerda. Estimativo, faça um 360 longo, reporte interceptando a final da 17, aquele por favor. Boa noite, Portugal 022, na Puca. Portugal 022, boa noite, contato radar, só 370, saída PUCA. 370 na PUCA. Gentileza, Eco Tango Índia, reporte livre 1-1-7. Travou, 1-1-4-3. Gente, chanel 1-1-4-3, livre pouso, pista no 0, vento 1-7, 0 graus com 0-8 nós. Altímetro no 0-1-7. Repouso, 1-0, 1-1-4-3. Salvador, tá 3-1-4-5, ponto de espera, pronto, visão com tráfego nacional. noite, 3145, após a passagem do tráfego na curta, autorizado a manter cabeceira 10. 3145. Papavito, autorizado final 17, reporte final de 2 milhas. Quilo Papavito. Papavito final 2 milhas, viu? Oi, Jack, tá ganhando? Salvador, o Bom 856, gate 2, se der Solo, tá 3629 no 8, pega o estacionamento. 3629, aguarde. Gente. 143 no solo, 43 à direita, 219 solo, boa noite. Direita 219, boa noite. Salvador, boa noite, Oxanay 6143, Libro. Oxanay 6143, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém posição antes da Juliette, 6143. Oi, Salvador, Papa Tango, Kilo, Papa Vitor, 2 milhas fora, 97. Livre pouso, pista 97, Kilo, Papa Vitor, 180 graus com 08 nós. Livre pouso, Kilo, Papa Vitor. Salvador, tá 3567 acionado para o táxi, POP 93 com fins 430. Gente, tá 3567, táxi via pátio 1 no Índia, ponto de espera, chame turno no 86, ajuste no 0 no 7. Pátio 1 no Índia, 86, ponto de espera, 3567. Solo azul 4206, pronto para o táxi, 3 horas e 30 minutos de autonomia, 108 ao POB, até lá, Marcelo. Gente, azul 4206, Índia, ponto de espera, chame torno no 86, ajuste no 0 no 7. Gente, pesado táxi Índia, chama a torre 286, azul 4206. Salvador, 35201. 35201 é o solo. Estamos em contato com a companhia, ela já fez a DLA aí, já entrou em contato com o CGNA, estamos só aguardando aí, parece que vai ter uma resposta pra gente aí em 5 minutos. Ok, ciente, no aguardo, trip 5201. Tá, estamos no seu aguardo, a hora que tiver a liberação, tô na sua escuta. 380, saída da EL. 380 da EL, só possibilidade de voar lenda, senhor. Direto da EL, 3145. Daniel, 3145. Comandante Oscar. É, 2025. Afirmo. Ok, ciente. Informo que eu não tenho no sistema, aguarde, vou checar. Trip 5201. Afirmo. 06, pronto, no ponto para o dono zero. Mesmo, 4206, autorizado a linha e decolar. Pistão no zero, vento no 70 graus com 08 nós. Altímetro no zero, no 7. Pistão autorizado a linha e decolar da pistão no zero, altímetro... 10197, azul 4206. Opa, Vitor, solos 46, qual pátio vai prosseguir? Autorizado, 180, reporte livrando 17, quilo, Papa Vitor. Só confirmando, o Airbus da Avianca vai ingressar à sua frente pro portão 04, ok? Ok, dando passagem Airbus da Avianca 3567. Oxana 6143, Juliette, portão 04. Juliette 04, 6143. Portal 022, chame de centro Recife, 12545, alternando 2685, bom voo. Recife 2545, alternando 2685, muito obrigado, boa noite. Número 2, correção, número 1, na sequência, porém devido à interseção entre a Índia e a Juliette, só temos um caminho para o ponto de espera, tem uma aeronave que vai prosseguir para o ponto de espera, aguarde. Tá, joia, obrigado. Fala Salvador, objeto 6722, autorização Galeão no 360. Gente, número 2 para a cópia, aguarde. Trip 5201, no copia. Prossiga o Trip 5201. Trip 5201, no Montes Claros, 180 aprovado. Decola da pista 10, perfil de saída Arbor, após direto Vitor Charlie Oscar, DCT Retol, DCT. Decola. Correção, transponder 5105, controle 1208, COTG. Não está autorizado, nível 180, Montes Claros, decola da pista 10, saída Arbor, após vitória da conquista, após retol. Transponder 5105, 1208, controle, trip 5201. Correto, chame pronto, trip 5201. Parado. Tá pronto para você, só. Boa noite, 56, na escuta. 856, adiante. Coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após a passagem do Airbus da TAM. Airbus passa, a gente puxa e aciona. 856. TAM 3629, livre acionamento, chame para o táxi, portão 08. TAM 3629? 3629 é o solo. Confirmou alguma solicitação de autorização de pushback? Afirma, o senhor tinha solicitado anteriormente? Sim, está pronta. TAM 3629, livre acionamento, chame para o táxi, portão 08. Chamar a táxi, TAM 3629. Trip 5201, remota 13 para o puxa acionamento. Ciente, Trip 5201, aguarde, já tinha a aeronave da TAM que tinha solicitado no setor, ok? Aguarde para o início. Ok, aguardando, obrigado. Salvador, TAM 3145, cruzando agora 115 para o 380, solicita a possibilidade de voar bridge, é presente? Solicite diretamente ao centro Recife, 1251, alterna 13325, com voo, TAM 3145. 251, 3325. Bravo, livre descida, até o 1.500 pés, ajuste no 0 no 7. Rua do Romeu Fox 018, azul 4206.